agora. Quando tudo ia muito bem, você foi embora. Levou minha paz. Você vai me fazer sofrer, vai me fazer chorar, vai me fazer chorar. Agora.